Lá pro ano de 2010, conheci um podcast com ares um tanto alternativos que executava algumas músicas de grandes artistas e também algumas músicas de pequenos artistas. Apresentado por Alexandre Matias, o Vida Fodona está no ar desde 2016. Através deste podcast, eu conheci muita coisa boa e também muita coisa ruim. Mas vi ali um formato que poderia aproveitar, porque sempre gostei de selecionar músicas por temas, épocas, gêneros, etc. E assim como Alexandre Matias, eu também quis apresentar às pessoas o que eu andava ouvindo e o que julgava ser bom. Daí surgiu a ideia de fazer um podcast que preza pela simplicidade e pela objetividade, de forma que o Mil Músicas, podcast que você ouve agora, consiste numa verdadeira curadoria musical. Nela apresentarei a você de forma simples e bem rasa algumas músicas que venho conhecendo nos últimos anos. É evidente que vai chegar o momento que a fonte vai secar, que eu não terei mais novidades a aproveitar, mas a partir daí eu passarei a indicar apenas algumas músicas que eu gosto. Vai ser mais ou menos aquela pegada de mil músicas que você precisa ouvir antes de morrer, dadas as devidas proporções. De forma que o Mil Músicas é essencialmente uma playlist do que eu venho ouvindo e do que eu gosto. Espero que você conheça muita coisa boa e que também conheça muita coisa ruim, conforme minha experiência com o podcast Vida Fodona. Música.